721, mantém o perfil da saída. Mantendo o perfil 6721. Salvador é o 4089 da Zuma, o cara dá um 0, pronto. 4089 da Zuma, tempo de espera, senhor. Mantendo. Alfa, aguarde para decolagem. Alfa, aguarde para decolagem. Alfa, tenta esteira turbulência do Boeing da Gol agora cruzando a pista no 7. Tem nível de decolagem pista no 7, senhor. Ventando 50 graus, 09 nós. Solo Gol 806, posição meia dúzia. Pushback e acionamento. Azul 4089, ali mantém pista no 0. Ali mantenho no 0, 4089. Gol no 697, no solo 23, libera a direita, chame solo em 121 do decimal 9. 219, obrigado. Solo Salvador, gol no 754, no 08 para posicionamento. 08 autorizado, chame táxi, gol no 754. Chama lá para táxi no 754. Boa tarde, Gol no 697. Boa tarde, Gol no 697, táxi autorizado Alfa, reporte antes da táxi 6 LED para ingressar o Pátio 1. Entes e Alfa, reporte no 697. O campo. Mike Alfa, reportará livrando o cruzamento. Índia, Mike Alfa avistado cruzando o campo agora, senhor. Chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, obrigado e eu tenho um bom voo. 1208, muito grato, uma boa tarde. Azul 4089, autorizado a decolar pista no 0, ventando 50 graus com 08 nós. Livre decolagem no 0, azul 4089, iniciando. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango Índia Mike Alpha. Papatango Índia Mike Alpha, contratar dado para o 090, saída Lotar. Para o 090 na Lotar, Mike Alpha. Web 6721, chame Centro Recife. 125 decimal 45, alterna 12685. 5452685, obrigado, boa tarde, 6721. Azul 4089, decolado aos 26. Chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. Boa, senhor. 3566, pouso autorizado na pista no 0, vento no 50 graus, 07 nós. Eu repouso no 0, tá 3566. Autorizado a ingressar próxima esquerda, Juliet, parte 1 no portão 5. Gente, utilizando, ingresso na Juliet para o portão 5, bom no 697. Adael. Azul 4089, autorizado do Adael. Ciente, maravilha. Está presente Adael 4089. Para o controle? 328, boa tarde. Chegada Mário, desça para o 050. E 149, autonomia 2 horas e 5 até no Recife. 149, 12 e 5, observará 37800 companhia estacionando à sua esquerda no portão de 15, na sequência via Pátio e Índia. Quando esperam no 0, torre 186, altímetro no 0, 18, boa viagem, voo 1806. Positivo, observando a aeronave, vai marcar no 5, prossegue em frente, Juliette, Alfa, Céu, Mancera da 10, 18, 14, 14, um bom trabalho, até a volta em 18. A volta é via Pátio e Índia, ok? A Juliette está impraticável na Alfa, após a Juliette. Nada certo, é via Pátio e Índia, eu vou entrar. Paulo Salvador, voo 754 para o CAC, 114 a bordo, 4 horas e 21 de autonomia, alternando Fortaleza. 114, 421, Fortaleza, alternado. Siga o 37 à esquerda, companhia, ponto de espera número 2, torre 186, via Índia. Altímetro, ou no 0 ou no 8, ou no 7, 54. Signo da companhia, via Índia, ponto de espera 186, 1018. Obrigado, já volto. No solo 29, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121, decimal 9. Próxima à direita, 121, obrigado. Salvadão, muito boa tarde, jogou 806, ponto de cara, 10, pronto. Ciente Lima, tem pista no 0 ou no 806? Lima tem no 0, 806. Táxi autorizado via Alfa Juliet. Pátio 1, portão 01, plano 356. Alfa Juliette, via pátio, posição 01, 356. Vento de 150 graus com 08 nós. Deixa eu colar ainda, 10, gol, 80. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 754, passa a ponta de cara, já pronto. Monterrey, altímetro no 018. Já aprovado, Maceió 350. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Aprovado, Maceió, nível de voo 350, via período 58, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após iniciar a curva pela esquerda, perfil de subida, Pucajama, transição Caju, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 612, transponder 5405. 5-0 autorizado, Maceió, decola, pista 0, frente a queda de pés, na terceira via com a esquerda, ponta de chama, Caju, 405, transponder, o controle opera 1208, 1924. 924, correto, 5405, portão 10, já me pronto, puxar e acionar. Acionar. 5 milhas, proa 125. Gente, acionei a 63, eu não sei que a porta de Rio, reação a navegação na proa de Duna. Pode dizer, os Duna 63, não 5. Controle, boa tarde, é o Gol 1806. Boa noite, 06, boa tarde. Suba para o 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, 806. Azul 4089, chame cedo Recife, 1251, na alterna 3325. 251-3325, 4089, obrigado. Gol 1754, vento 140 graus, 09 nós, ajuste no 08, autorizado decolar pista no 0, gol no 754. Decolagem autorizada, pista no 0, no 754. Escute a informação, X-Ray altímetro 10018, pronto para copiar? Desça para o 060. 060 na volta, 6140. 70 via Amplo 10, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira mira, após curva esquerda, subida pouca, já no transição Zipar, 120, décima 8 o controle, 186 torre, acione o código 5404. Decolado aos 34, chame agora o controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, até volta. A 04, portão 9, chame pronto, voo no 600. Controle Salvador, boa tarde, voo no 754. Voo no 754, contratado, sobre 390, perfil da PUCA. 390, perfil da PUCA, no 754. Oceano 315, desci até 2000, Duna, ajustado 1018, Oceano 315. 315 para 2000, 1018. 1328, desça para 2000 pés, número 2 para aproximação ILS, 1328. 328. O ajuste é 1908, 1328. 328. Oceano 41, passa 170, vamos ajustar 1018, 4000 autorizado. 4000, 28, 6141. Boa noite, 06, chame Recife, 2545. 2545, até mais. Até. Oceano 315, está autorizado, aproximação ILS. Informar estabilizado, 6315. Salvador, boa tarde, o 35595, 3 para 595, controle, aciona a identificação, voo em mar e desça para 2000, ajustado no 08. Pista 10, 3595. Detonação, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limitado pelo LOC, gol na 328. Oceano 141, para sua informação, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste, no nível 90, um pequeno porte, está voando de Salvador para Paulo Afonso. Informação de tráfego para o Oceano 141. 76141, tem o tráfego no equipamento. William Mike Alpha, para sua informação, tráfego, posição de 10 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, aeronave da Oceanair, equipamento Airbus, passa 14 mil para 4 mil. Informação de tráfego para o William Mike Alpha. Estabilizado o LOC, tem a vista vista. Muito bom, está passando o Duna em aproximação, vamos reduzir checar o trem, chama a torre, 1186. 1186, graças. 1328, direito 80, 080, localizador livre, aproximação ILS, aguarde transferência. 328, aguardando transferência. Alô, Salvador, boa tarde, Golan 394, informação X-Ray. X-Ray confere, vai ser atualizada para Yankee, altitude 1018, aprovado já o nível de voo 360 para o Galeão, pronto, cópia? Copia, Golan 394. Aprovado então, Galeão, nível de voo 360, via SMAP, e o restante conforme a rota do plano de voo, decola a pista 10. Mantenha reto até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva à direita. Perfil da subida da Leda, após Leda, direto à posição Bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Acione o código 5406. Poderia confirmar o transponder, por gentileza? Confirmo, é o 5406. Sente autorizado, Galeão, nível 360, conforme o plano, decola da 10, mantém a proa de decolagem até 2000 pés na terceira milha, curva direita, saída da Leda, após direto bridge, controle 1208 e torre 1186, transponder 5406, 1394. Ah. 5406, portão é 5, chame pronto, puxar acionar o gol no 394. Entende, 394. Salvador, boa tarde, PIP 5489. Gente, informação X-Ray. avanço para a cota com o tem curso agora em Yankee, é o time turno 0, 1 no 8, 28 graus, novo, nenhuma modificação significativa. Conquista já aprovado 200, copia? Copia. Aqui, o Trip 5489 aprovado, vitória da conquista. Nível de voo 200, decola pista 10. Vai manter a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva à direita, perfil de subida Arbor. Após Arbor, direto vitória da conquista. Quem libera vai ser o controle 1208. A torre 186, acione 5422. 098, desça para 2.000 na chegada a Mari. 098, desça para 2.000 e a Mari. Já tem 2.000, da direita, Arbor direto, conquista após Arbor, controle 1289, 5422, aqui o controle é 120, decimal 8, a torre 118,6, e o transporte 5422. Final. Volume 328, reporte externo baixado e travado, altímetro 1018. 328. Atende a pássaros durante a aproximação, ok? Na curta final. Aproximação Yankee, altímetro 1018, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper, Zulu 19, pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após, inicia a curva pela esquerda, subida Momo, Cogbu, transição Froti, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5415. Só confirme, 390 ou 370? Ok, desculpa, se eu falei 39 é o 37, é o 370, ok? 370 autorizado, eu preso 19, demora 10, na Momo Cogbu Frot, mantém 2.000 até a terceira milha, depois cura esquerda, mantém a proa até 2.000, a terceira milha, depois cura esquerda, 1208 é o controle, 1186 é o torre, transponder 5-4 no 5, portão 7, chame foto, tá 3-2 no meio. 3-2 no meio, 7. Salvador, Xenéia 315, livrou. Xenéia 315, boa tarde. Pousou, livrou, táxi agora à sua direita na Alfa. Segunda esquerda, via Juliette, pátio 1, portão é o número 404, portão. Boa tarde, prossegue Alfa, ingresso na Juliette, para o 04. Para pegar o Salvador, boa tarde, é o 3805. Autorização Guarulhos, 2345. Quem chamou Guarulhos, voltando 3805, confirma. Afirmativo, já teria nossa autorização. Tá ficando visitado, informo pássaro, tem um pássaro aí na curta final, ok? Fique atento, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, com no zero nós. Gol no 328. 328. Autorizado, o nível de voo 340 para Guarulhos, via posição bridge upper, Zulu 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após curva pela direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda direto então para a posição bridge. Controle 120, decimal 8, 18, decimal 6, transponder 5421. 2018, chegada na área, 62, zona 10. Decolamos a 10 na saída mesa, CT Bridge. Após Bridge, aperto Lu 16. Após 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita. Com o controle 118,6. confirmando 1208 seria a torre e o transponder 5421. Correto, portão 11, chama em ponto para o estacionamento 3805. Chamará para o estacionamento no 11. Trip 5595, vetoração. Esquerda 020 tem como limite localizador. Esquerda 020 tem como limite o localizador. Índio Mike Alpha, chame Recife, frequência 12547. Uno 328, no solos 46, direito no 219. Direita 209, Uno 328. Solo Salvador, Uno 328. 328, boa tarde, Bozo, livrou, táxi autorizado Alfa até antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vão no 328. Autorizado ILS, aguardando transferência, TIP 5595. Provou 1924, produção 10, respect ao funcionamento. É o gol 1924 para puxa acionamento, portão 10. Portão 10 autorizado, chame táxi. Correção, se considera. Eu estou com 37 companhia à sua direita, solicitou, porém ainda não iniciou. Só um instante, gentileza, vou questionar o tráfego. Só um instante, gentileza. Ok. 600 ao solo, voltando. Preencha minha torre, 1186. 186, até daqui a pouquinho. Até. Chamando o solo. Só fala o cheque de óleo, por gentileza. Ela tá com um pouco chiado, porém eu recebo clareza 3. Obrigado. Solo gol 924, aqui na posição tem a possibilidade de coordenar feedback simultâneo? Fisicamente não haveria condições não, a menos que o tráfego da companhia coordenasse o equipe do solo, mas aí tem a situação no início de táxi, vai dar o potência ali, pode ser que interfira aí no pessoal de solo, jet blast aí da aeronave. Tá, não, então deixa. Tá bom, obrigado. Aguarda. Trip 5595 está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186-5595. 5595 reduzindo, checar o trem, chamar a torre, boa. Boa. Oceano 320, está autorizado a aproximação, ILF. Ok, autorizado a aproximação, ILF 320. Torre Salvador, trip 5595, estabilizado no lock, boa. Mensagem entrecortada, confirme. 5595 da